foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo no pinote. Felipe BTG, contrabando nativo até a morte. Não foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo no pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a morte. Motivo suicida, não bate, fortifica. Cês pregam que não vive, só canto que eu vivi. Não sou cacique, nem Martin Luther King, mas confere meu legado, daria um filme. Cheguei depois, posso concordar, mas nem se eu tirar o pé do corre cês alcança. Sente o veneno do inimigo que cês mesmo criou. A carapuça é gratuita, se couber demorou. Eu não me culpo pro sistema e nem comédia morou. O mesmo que me tirou, vai ter que chamar de senhor. Quando acordar pra CNV, o jogo virou. Quando acordar pra CNV, que o jogo virou. Peças pretas, só quero vitória. Fica pra vocês o protagonismo dos final sem glória. Ando passando desarmado nas portas giratórias. Reunião com meu gerente às 14 horas. Não foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo nos pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a Não morte. Não foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo nos pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a morte. O errado é um pesadelo, nem Kruger reinaria. Nem com a Rucle lança chama, seu decreto livraria. Arte de outro deus da guerra no futuro mostraria. Nem com mar de sangue aberto o povo passaria. Plantei de RHK no vale, craques no deserto. Colhi anos de tranca, manos, crânios abertos. Eu sou um milagre renascido que distorce o paradigma. Em cada rimo uma grande nada. Que Deus ajude meus filhos crescer com saúde. Pra no futuro não ser o vapor no beco escuro. Pra no futuro não ser o trintala que despedaça o blindado. Ou palavra final nos pavilhão do estado. Tocantins face da morte, um salve pros guerrilheiros. Aqui a banca é forte, lá do norte sem freio, seguindo nos pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a morte. Sentimentos vão além do campo de visão. E sem ter medo de compor com a dor e a solidão. Juntos seremos um e uns entre milhões. Na hora certa que deu passo errado. Erros e acertos que estão no passado. Correr pelo certo, correndo do crime. Cê boi pra ninguém, língua de cobra que fala na trilha do mal. Se pica também, sutileza que arrasta pra dentro da cela. Tranca também, pisa na bola de meia, se passa da linha, explode o refém. Arrasto seu planejamento, morro trocando, não saio detento. Cala a bolsa do esquecimento, não volto pra aquele tormento. É fácil falar, difícil fazer, o espaço é pra quem merecer. Mesmo sem facção, respeito o ladrão, mastico no rap e até morrer. 6, 2, 1, de puma, fila, like, lacorte. Atitude pra chegar, explodir, lança um malote. Faixa de gás, onde a marca não passa do jeito que der, não me entrego por nada. Até o osso da canela na unha, na bala defendo minha área. Continência pra coroa, onde estiver minha finada vozinha. Eternizada nos versos, amor e ódio nas linhas. Só quero sonhar, true, me dê mais uma chance. Dedicatória com sangue, lágrimas e bumerangue. Não foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo no pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a morte. Não foi o que eu sonhei, mas foi o que eu sempre quis. É o lado norte, sempre ele seguindo no pinote. Felipe BDG, contrabando nativo até a morte.